Ai, caralho! É o Silvio MC e o cara é repente. Aê, DJ Casemiro, manda pra ela menor. DJ Daniel, piroca pra tu sentar, tem lacinha pra tu bafumba, bafumba, bafumba, bafumba, bafumba, maconha pra tu fumar, quando ai caralho é bem assim mesmo, tem lacinha pra tu bafumba, maconha pra tu fumar, balinha pra tu tomar e piroca pra tu sentar. Na festinha do KR-Beat, que as piranha entrar no clima, festinha do Casemiro, que as piranha entrar no clima, que elas vai bafar, um lance pra depois sentar, na boca vai fumar.